Bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e falar é preciso. Eu sou a Dani Almeida e falar é sempre a melhor solução. Sou a Ciana Lima e a gentileza é o jeito mais bonito de ser sol no dia nublado de alguém. Olha que fofo. Aqui eu vou do reverso e eu quase perdi pra depressão. Caramba. É, gente, hoje o assunto é um pouco mais sério e a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, que é uma coisa muito importante de ser discutida. E para isso a gente trouxe a graduanda em psicologia, a Dani, que ela veio ajudar a gente a tratar desse assunto que é um pouco delicado. Então a gente tem um roteirinho, né, que a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. Apesar dele estar no final, na hora que a gente está lançando esse cast, a gente achou que não devia passar em branco e pincelar um pouco o mileniado de amarelo, porque é necessário. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado. Esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. E acontece, hein? Então, a primeira coisa que a gente foi fazer quando foi montar a pauta é entender por que o amarelo. E segundo a Associação Catarinense de Psiquiatria, a cor da campanha foi adotada por causa da história que o inspirou. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike, e a mensagem foi se espalhando mundo afora. O carro de Mike era um Mustang 68, restaurado e pintado pelo próprio menino. Os pais de Mike, Dale e Darlene, iniciaram a campanha do Programa de Prevenção do Suicídio, Fita Amarela, ou Yellow Ribbon em inglês. Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu espero que você volte sempre, não só para falar sobre esses assuntos, para rir também com a gente. Assim, é difícil falar sobre isso. Tem sempre um certo cuidado para tratar sobre o assunto, né? Mas é melhor falar sobre o assunto? Com certeza, né? Quando a gente começa dizendo que falar é a melhor solução, é porque 90% dos casos de suicídio, eles podem ser evitados. Uhum. Só que para a gente poder evitar, a gente primeiro precisa conhecer, a gente primeiro precisa entender. E o Setembro Amarelo, ele é, antes de tudo, uma campanha de educação e saúde. Uhum. Né? Uma campanha de saúde pública. Da mesma forma que a gente tem as campanhas de vacinação, que são campanhas preventivas, a gente tem campanhas como o Setembro Amarelo, que também é uma campanha preventiva, que busca educar a população, né? Oferecer informação a respeito de como prevenir, uhum, o suicídio, né? De entender realmente o que é, como identificar. Então, é importante falar, e eu acho que, antes de qualquer coisa, é importante colocar também aqui que falar sobre suicídio não incentiva ninguém a cometer o ato, uhum, certo? Isso é um mito. Não existe isso de dizer, ah, se eu falar sobre, vai incentivar alguém a fazer. Não vai. Uhum. Pode ser que, a depender do conteúdo do que você falar, você possa despertar alguns gatilhos. Uhum. Mas isso em pessoas que já têm ideação suicida, uhum, certo? E aí eu vou até mencionar aqui, Mário, o conteúdo da nossa conversa anteriormente. Sim, sim, muito importante, por sinal. Né? De que eu comentei com a Mário que existe um manual da OMS que ele fornece algumas informações sobre como tratar o suicídio na mídia, né? Como retratar tratar sobre suicídio na mídia. Uhum. E aí ele traz algumas orientações do que é que se pode dizer, da forma como dizer. E uma das orientações fala justamente sobre isso, né? De ter cuidado com o conteúdo do que você vai falar. Então, não detalhar os métodos, não explicar como fazer, na verdade. Porque esse que é o perigo. O perigo não é você falar sobre, não é você apresentar dados epidemiológicos, não é apresentar fatores de risco. O perigo é você ensinar como fazer. E aí, para quem já está com ideação, isso pode servir de gatilho. É a ideia da conscientização, né? Acho maior. Que existe, e acho que também tratar o assunto como se não existisse ou como um tabu, eu acho muito mais complicado, sabe? Eu acho que gera um estigma maior em tudo. Então, o Millenniados teve essa preocupação. Eu vou deixar linkado a apostila no post, porque quem quiser, né, quem às vezes ouviu o Millenniados e tá pensando em levar isso, né, pra um assunto pra outros lugares. E o que eu achei legal, Dani, que na hora que você me passou, eu fui atrás, né, fui ler o conteúdo inteiro, né, dessa apostilazinha de direcionamento. E aí eu passei pro Gustavo, que ele é o médico que tá na equipe do Millenniados. Ele até ia participar desse podcast, mas teve alguns problemas, não deu. E ele falou assim que essa é a cartilha padrão que eles colocam em murais de empresas quando eles ministram cursos, para conscientizar, porque tipo, ó, é, a forma como lidar e também eu imagino que desenvolver empatia entre as outras pessoas, né? Porque hoje em dia todo mundo é um pouco mídia, com as redes sociais, acesso às mãos, é, todo mundo é mídia, né? Todo mundo pode compartilhar, criar algum post na internet que pode não ser por um lado positivo, né? Pode desencadear gatilhos. Eu acho que uma coisa assim que é importante da gente colocar logo no começo é que, gente, eu preciso abrir meu coraçãozinho com vocês. Por favor. Eu fico muito pistola e possessa de ódio, não existe outro termo, quando eu vejo gente falando que campanhas tipo Setembro Amarelo são inúteis e que as pessoas só postam as coisas pra ganhar likes. Veja só. O Setembro Amarelo, ele é, acima de tudo, uma campanha de saúde pública. Ele é uma mobilização de saúde pública. Então, com todo o acesso à informação que a gente tem hoje, pleno 2018, ainda existe gente que não sabe o que é o Setembro Amarelo, que está ouvindo falar pela primeira vez sobre isso agora. Uhum, 2018, né? Pois é, ainda existe gente que acha que sofrimento mental é frescura. Uhum. Ainda existe gente que pensa assim. E desinformação a gente combate com informação. A gente combate com sensibilização. Isso. Então, por mais que aquela pessoa esteja postando alguma coisa do Setembro Amarelo só para ganhar like, o fato de uma dessas pessoas que está visualizando aquilo ver aquela informação e procurar saber, independentemente de qual seja o motivo que levou a pessoa a postar, já tá atingindo seu objetivo. Então, sei lá, se eu coloco um negócio no meu Instagram só pra eu ganhar like e que tá falando lá do Setembro Amarelo, mas que alguém vê e que se sensibiliza à causa por conta do que eu postei, pouco importa qual foi a razão pela qual eu postei. Concordo, né? Entendeu? A postagem cumpriu o seu papel. Cumpriu. E outra coisa também, porque vocês colocam, mostram formas de procurar ajuda e muitas vezes as pessoas procuram ajuda e os serviços estão lotados. Gente, mas realmente tem que procurar ajuda mesmo com o serviço lotado. É. Se você não procura, os gestores entendem que não há necessidade daquele serviço. É importante. Não tem necessidade de investimento, né, naquele setor. Isso é importante a gente divulgar. E também existem lugares e lugares. Olha, eu vou pegar esse podcast, eu vou imprimir numa fita cassete e vou esfregar na cara de um primo meu. Porque ano passado nós passamos por uma situação parecida. Nós tínhamos um grupo. Verdade. E a Mari colocou durante o Setembro Amarelo uma mensagem no grupo para falar do assunto. Assim que saiu o número da CVV, né? A CVV é Centro de Valorização da Vida. Isso, e o número é 188. Então, assim que saiu isso, né, que é uma coisa bem recente, eu compartilhei em todos os grupos que eu tinha acesso no WhatsApp, porque pra mim era uma coisa que devia ser divulgado pro mundo, pra vida, pra todo, porque foi o que a Dani falou, não que eu queria likes, mas se atingir, se eu ajudar uma pessoa nesse compartilhar de leva, eu tava feliz, sabe? Contextualizando, então, continue. O número que você divulgou, o 138, na verdade, ele passou a ser o número gratuito, porque até então tinha um outro número do CVV, que era 141, se eu não me engano. E aí era cobrado a ligação normal. Aí o 188 passou a ser uma ligação gratuita. É. E aí foi quando foi divulgado e aí começou a espalhar esse número, né? E válido pro Brasil todo, né? Porque exato. O 141, ele só era válido para algumas regiões. E o 188 passou a ser válido para o Brasil todo. Então aumentou o suporte. Isso. Pois é, e aí o que houve na época foi exatamente que um colega nosso do grupo, né, um primo meu e um. Aliás, um primo meu e um colega, eles começaram justamente a desmerecer isso. Ah, porque o suicida não gosta disso, não gosta que mandem, e falar um monte de outras bobagens. E que acabou culminando, assim, numa situação bastante desagradável, né? Uhum. E eu acho que, assim, eu vou fazer questão de levar esse podcast a essas pessoas justamente para elas se informarem um pouco mais e entenderem que, como você falou, Dani, a informação tem de ser passada independente do meio ou da intenção de quem passou a informação. Ela tem que ser passada para frente para que outras pessoas possam conhecer, outras pessoas possam ter contato com isso. É. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. A gente aqui começou a falar, né, tipo, dar ideias, mas aí a gente não falou sobre o Setembro Amarelo em si. Cassiana, você pode dar uma contextualizada pra gente, por favor? Sim, sim. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, né, que teve início em 2015 em Brasília. Foi uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, junto com o Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E o mês de setembro ele foi escolhido para a campanha porque, internacionalmente, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A ideia, então, é promover eventos, né, que abram espaço para debater sobre o suicídio, informar, né, que existe mesmo e quebrar o tabu. Divulgar o tema para alertar a população sobre a importância de tá discutindo o assunto. Porque, como a Dani falou, classificado como problema de saúde pública. Não são casos isolados, existe mesmo e qualquer pessoa pode passar por essa situação. Uhum. Na pesquisa que a gente fez para montar a pauta, eu achei muito interessante, assim, que a gente acabou vendo que tem temas em cada ano. Eu achei bem parecido com a pastoral, né? Que adota um tema que imagino que seja o que vai mover mais as campanhas, né? E aí, a desse ano, trabalhando junto para prevenir o suicídio. Bem, bem legal, tipo, cada ano um tema voltado a isso, prevenção à família e essas coisas, que eu acho que é onde norteia o combate, né? Vendo os dados aqui, Dani, surgiu umas dúvidas que nem eu nem a Cassiana, pesquisando para a pauta, descobriu que tem um índice maior que acontece em relação aos homens. Uhum. Tem alguma diferença, assim, porque acontece mais sobre os homens e do que as mulheres? Tem alguma pesquisa que envolva isso? Olha, geralmente o que se tem de material produzido aponta muito a questão de que, fazendo esse parêntese antes, esses dados são coletados muitas vezes nos hospitais, nas emergências, que atendem os casos que chegam e também os casos que são reportados, né, do Instituto Médico Legal, da SAMU, enfim. Isso no contexto brasileiro, né? Geralmente se tem que as taxas são maiores em homens porque eles tentam com métodos mais violentos. Então, os índices acabam sendo maiores porque os métodos são mais letais, mas em compensação as mulheres tentam mais. Só que os métodos utilizados pelas mulheres acabam sendo menos letais, do que os dos homens. Eu pensei, né, por um momento, que eu também não sei do assunto, né, não pesquisei nem nada, eu pensei que talvez seria pela dificuldade de muitos homens de falar, né, sobre sentimentos, mas aí foi uma coisa bem leiga da minha, do, tipo assim, um preconceito bem grande da minha parte, sabe? Olha, depende muito, assim, porque existem alguns fatores protetivos, existem formas de ajudar, mas essa questão dos homens terem mais dificuldade de falar sobre sentimentos e consequentemente, buscar fazer um acompanhamento psicoterapêutico, por exemplo, acaba não se comprovando muito na prática profissional. Não seria um certo equilíbrio, mas você não tem essa diferença tão significativa assim na prática profissional, certo? Entendi. A gente tem uma cultura que, de modo geral, tanto homens quanto mulheres têm dificuldades em pedir ajuda. Ah, a gente tá imerso assim numa cultura em que as pessoas não são estimuladas a pedir ajuda, a gente não é treinado a pedir ajuda. Algumas vezes a gente é treinado a ajudar, mas a pedir ajuda a gente não é treinado, a gente não sabe como chegar para outra pessoa e dizer: eu estou sofrendo, por favor, me ajude. Ô Dani, uma pergunta: talvez não fosse os homens não tenham mais dificuldade em dar o primeiro passo? Olha, não sei, talvez seja questão até de acesso a meios, certo? É, eu não vou detalhar aqui por própria recomendação da OMS, certo? Não vou fazer um debate sobre meios, depois a gente pode falar sobre isso em off, porque né, fazer um debate em off, e mesmo assim um debate em off com quem é da área de saúde... Mas tem a questão do acesso a meios, que alguns meios os homens conseguem ter com mais facilidade do que as mulheres. Então, é uma série de fatores, né? Tanto questão de acesso a meios, as formas utilizadas, né? Os mecanismos. Mas, mais uma vez, é um tema que é muito complicado de você coletar dados, porque... É o tipo de pesquisa que dificilmente é aprovada num comitê de ética. Exato. É, pesquisas sobre comportamento suicida, elas são muito difíceis de serem aprovadas, porque elas envolvem muitos gatilhos. Então, geralmente, os estudos que são feitos são com as famílias de sobreviventes, com as famílias de pessoas que faleceram em decorrência da tentativa... Mas com os pacientes em si, os estudos são muito raros, pelo menos no contexto brasileiro. Mas é bem difícil mesmo, né? Isso. Tanto é que a maioria dos dados coletados é coletado via prontuário. Então, tem uma menina que ela terminou o curso agora na UFAO há pouco tempo, e ela estava estudando sobre suicídio e automutilação, que são dois temas assim muito correlatos, e ela fazia estágio numa unidade de emergência, né, numa cidade aqui próxima, e os dados eram coletados via prontuário. Então, conforme os pacientes davam entrada lá na unidade, ela coletava os dados, então coletava a idade, coletava o gênero, né, a data, para ter uma noção assim, de época do ano, composição familiar, mas tudo era coletado via prontuário. Ela não tinha contato com o paciente, a não ser que o paciente fosse encaminhado para atendimento psicológico, que aí ela conseguia aplicar teste psicológico, né? Aplicava uma escala de depressão, uma escala de ansiedade, uma escala de risco de suicídio também, se eu não me engano. E aí, assim, era a forma que se tinha. Mas de todos esses prontuários que se chegavam, eram poucos os pacientes que iam até ela para atendimento psicológico. Fazer esse levantamento de dados, né, é delicado, porque você não tem dados confiáveis, porque até os dados que chegam na OMS são poucos confiáveis, porque são poucos os países que levam a sério a prevenção e faz o acompanhamento na morte voluntária. E aí, igual a Dani falou, muitas, né, notificações são feitas via prontuários, mas às vezes o hospital, várias outras notificações para serem feitas que acaba passando batido. O paciente chega a óbito e aí às vezes não tem acompanhamento, é um prontuário maior do paciente, é só, olha, morreu por causa tal, e aí é dado isso, e não a consequência, o porquê de ter morrido. Então, de um total de 172 países membros, né, a OMS ela considera apenas que 60 desses países enviam dados de boa qualidade. Na maioria das vezes, esses dados eles são oriundos das nações desenvolvidas. E aí, nos 112 restantes países, é que se encontra a maior taxa de suicídio registrado no mundo. Isso também é muito complicado, porque até para você reportar é difícil. Porque existem casos que chegam na emergência, e aí se você conversar com esses profissionais, você vai ver que não são reportados como suicídio, mas que foram suicídio. Então, às vezes o paciente dá entrada com determinados sintomas que são em decorrência de uma tentativa de suicídio, mas acaba passando despercebido porque acaba sendo uma tentativa muito sutil. Então, às vezes, casos comuns, e aí esses eu posso citar porque já são discutidos dentro da literatura e já é citado também nos meios de comunicação, às vezes alguns casos, por exemplo, de atropelamentos, né, que são dado a entrada no hospital como atropelamento, mas na verdade foi uma tentativa. Ai, que bosta. E aí os profissionais da saúde como um todo têm esse problema na hora de reportar, porque a depender do método, acaba sendo mascarada a tentativa, e aí você não tem como saber, a não ser que fale com o paciente, às vezes falando com o paciente não diz que foi, acaba dizendo que foi um acidente, por exemplo. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Dani, a gente pegou aqui, né, que eu e a Luciana, e aí eu queria, né, propor pra todo mundo aqui, né, pra gente discutir, que tem algumas falsas verdades, né, levantadas. Por exemplo, pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar atenção. Isso é uma verdade? Rapaz, eu queria saber que tipo de atenção é essa que leva a pessoa a tirar a própria vida, né? É. Porque assim, queridos, vamos ter uma dose de bom senso, todo mundo, né? Porque assim, você querer chamar atenção, o que é que você faz? Você bota uma melancia na cabeça. Isso. Você bota uma camisa neon e sai de noite. Paga um topless ali, gente. Você faz topless no meio da rua, né? O menino pega, abre a calça e sai pelado na rua gritando. É, pois é. Então, assim, existem muitas formas de se chamar a atenção. Creio eu que tentar suicídio não é uma delas. Uhum. Né? Quando a gente ouve essas coisas, é muito complicado, porque você tá ali invalidando todo um sofrimento. Porque, veja, quando alguém chega ao ponto de atentar contra a própria vida, essa pessoa tá num nível de sofrimento absurdo. Sim. Ela não enxerga outra alternativa. É. É como se ela estivesse dentro de um cantinho muito apertado e ela não tivesse como sair. Olha, Dani, eu vejo que a pessoa que chega a uma tentativa está querendo chamar atenção tanto quanto alguém no meio de um incêndio e a pessoa está com as pernas pegando fogo. É. Porque assim, a pessoa está passando uma dor terrível. Uhum. Você dizer que essa pessoa simplesmente está querendo chamar atenção como se fosse uma criança birrenta. Quando eu vejo uma pessoa dizer isso, eu vejo que isso diz mais a respeito dela do que da pessoa que fez a tentativa. Com certeza. Porque mostra alguém que está num ponto de vista egoísta. Essa pessoa está tentando me tirar a atenção da minha vida, das minhas coisas que são importantes para a vida dela, sabe? É, dentro da análise do comportamento, que é uma das abordagens em psicologia, eles têm um conceito que eu acho muito interessante para a gente falar de comportamento suicida, que é o desamparo aprendido. Essa é uma condição que já foi simulada em ratos, certo? E que basicamente o conceito de desamparo aprendido é: o indivíduo ele está há tanto tempo exposto a sofrimento que é como se ele ficasse anestesiado. Ele não sabe mais o que é que ele faz e ele paralisa. Então, isso a gente chama de desamparo aprendido porque é uma condição que é aprendida mediante as circunstâncias. Então, se a gente for levar isso para o comportamento suicida, e aí o comportamento suicida entendido não apenas como as tentativas, mas também como vários atos de perda do autocuidado que podem levar a tentativas, né? A questão de planos, enfim. Uhum. E aí, quando você pensa em desamparo aprendido, você pensa, e na questão do comportamento suicida, você pensa em alguém que já está há tanto tempo exposto ao sofrimento que essa pessoa não sabe mais o que fazer para sair desse sofrimento. Ela está há tanto tempo exposta a uma situação extremamente dolorosa e ela já tentou fazer tanta coisa que a única coisa que ela vislumbra que ela pode tentar é isso. Ela não consegue ver que existem, sim, outras alternativas. Gente, o instinto básico do ser humano é sobreviver. Exato. Gente, mas vocês não veem como esse querendo chamar a atenção como um pedido de ajuda da pessoa? Também. Às vezes é a forma com que ela se encontrou de, olha, por favor, me ajuda. Eu não sei chegar e falar, estou passando por momentos conturbados na minha vida, eu não sei o que fazer, me ajuda, me escuta. Aí a pessoa vai e faz qualquer uma ação que leve a dar um entender que a pessoa está querendo chamar atenção quando, na verdade, ela está solicitando ajuda. Olha, Siana, eu vou falar baseado na minha pouca experiência profissional. Certo. Enquanto estagiária e em algumas coisas que eu vi. Uhum. Eu tenho casos de suicídio na família. Uhum. Então, tenho os dois tipos de vivência, né? A profissional e a pessoal. Uhum. E aí, o seguinte. Todas as vezes que eu vi alguém relacionar o comportamento suicida, a tentativa, a questão de querer chamar a atenção, a pessoa nunca estava falando nesse sentido que você trouxe agora. Uhum. Por isso que a gente, enquanto profissional, a gente evita falar dessa forma, porque no senso comum é o chamar a atenção no sentido de fazer birra. Ah, ok. E aí a gente entende que quando o paciente ele chega no ponto de fazer a tentativa, ele já mandou várias pequenas mensagens que ele precisava de ajuda. Ele já manifestou várias mudanças comportamentais. Então, pode ser que ele não tenha emitido alguns comportamentos verbais que davam a entender que ele estava pensando no assunto. Mas ele fazia outros tipos de coisa. Uhum. Então, às vezes, ele podia estar mais isolado. Às vezes, era alguém que era bastante comunicativo e que depois passou a se retrair, passou a não querer sair de casa, passou a se isolar e não querer mais fazer contato com os amigos, passou a não fazer mais coisas que gostava de fazer. Então, essa pessoa, ela vai dando pequenos indicativos, ela vai tentando chamar a atenção para a sua dor de uhum. várias formas. Mas quando chega nesse ponto, é porque realmente ela não visualiza mais outra saída. Eu enxergo, e aí essa é uma interpretação minha, de que a tentativa em si não seria mais questão de chamar a atenção para a dor, mas seria uma forma de tentar acabar com a dor. Porque a pessoa já tentou pedir ajuda tantas vezes, de tantas formas, e aí às vezes formas funcionais ou disfuncionais, e não conseguiu, que ela não vê mais saída. Então, só retornando ao modelozinho do desamparo aprendido, esse modelo, quando ele foi testado em ratos, ele foi testado o seguinte, colocava-se o rato numa caixa, chamada caixa de Skinner, e aí essa caixa ela tem uma telinha gradeada. E aí começava-se a dar choques nesse rato, independentemente do que o rato fizesse. E aí chegava um momento que o rato sabia que, sabia, entre aspas, bem grandes, e que tudo que ele fizesse, ele ia receber o choque. Ou seja, não existia forma de evitar o choque. O que é que acontecia? O rato, ele ia para o fundo da gaiola, ficava encolhidinho, quieto, e ele ficava num estado de catatonia, né? Ele ficava paralisado, não fazia mais absolutamente nada, então não comia, não bebia água, ficava paradinho no canto, isolado, porque não havia como ele fugir ou lutar contra aquele choque. Independente da ação dele, ele estava tomando o choque do mesmo jeito. Exato. Então, é essa percepção de alguém que está em sofrimento psíquico intenso, né? Essa pessoa está sofrendo tanto e ela já tentou tanta coisa que ela não sabe mais o que fazer. E aí a importância de campanhas como essa também para quem está sofrendo, porque a pessoa vê formas que ela pode pedir ajuda. Sim. Né? Essas campanhas elas não são somente para sensibilizar as pessoas para ajudar, mas também para ensinar pessoas que estão passando por isso a pedir ajuda, a mostrar para elas que existem outras possibilidades e que existem formas de se pedir ajuda e criar canais mesmo, mostrar, ó, você pode vir aqui falar com tal pessoa, ou então você pode acessar tal site, você pode ligar tal número, entendeu? Porque muitas vezes falta isso, falta essa informação. Assim, eu até diria, não sei se vocês concordam comigo, mas além da campanha que fala, olha, pessoa, você que está passando por problemas, procure ajuda. Além de conscientizar as pessoas que estão à volta dessa pessoa, tentar perceber os sinais, né, de que a pessoa não está bem. Porque muita gente fala, eu acho que é uma das críticas de muitas pessoas, ah, mas essa campanha de suicídio é pra quê? Pra poder ganhar likes? É pra poder se promover à custa do sofrimento dos outros? Mas a pessoa que tá ali postando essa campanha, ela é incapaz de chegar próximo de uma pessoa da família, chegar próximo de uma pessoa do trabalho e ver que ela tá tendo sinais ou tá tendo comportamentos diferentes. Eu acho que é válido a gente lembrar aqui também isso, que nós, né, convivemos no coletivo, observar as pessoas, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, porque às vezes eles estão iniciando esse processo, né, de se trancafiar ali no mundo deles, e para que não chegue no ato, de fato. Isso, e aí cabe um disclaimer também de tipo, eu entendo toda a boa vontade de pessoas que, principalmente agora em setembro, colocam as DMs do Twitter à disposição, colocam o inbox do Facebook à disposição. Olha só, gente, eu entendo toda a boa vontade de vocês. Mas, veja, primeira coisa, a escuta de alguém que está em sofrimento psíquico intenso é uma escuta diferenciada. E para você ter esse vínculo, para você escutar, você precisa conhecer a pessoa. E aí não faz sentido você colocar as suas redes sociais à disposição para fazer acolhimento de pessoas que você não conhece, quando você não tem treinamento para isso. Certo? Quer ajudar? Quero. Ok. Faz um treinamento e saiba que ajudar alguém que está com ideação suicida é você estar sempre, mais uma vez, sempre disponível. Não é você só conversar naquela horinha e depois achar que está tudo bem. É você estar disponível para acompanhar essa pessoa a um serviço de saúde. É você estar disponível para ficar monitorando se essa pessoa está indo para terapia, se essa pessoa está tomando os remédios, caso ela precise tomar remédio. É você estar monitorando como é que estão os laços familiares dessa pessoa, como é que está, se essa pessoa tem uma rede de apoio. É você estar sempre perguntando para ela como é que ela está, se ela teve ideação hoje, se ela não teve. É você estar com o celular disponível para essa pessoa te ligar 3 horas da manhã porque ela tá pensando. Entendeu? Entendi. Então é algo que é um vínculo muito próximo e que eu não sei vocês, mas eu, Dani, só Dani, tira a estudante de psicologia agora e fica só eu. Eu, Dani, só consigo ter esse tipo de vinculação com alguém que eu conheço muito bem. Até porque não há como eu perceber que uma pessoa não tá bem se eu não a conheço. Então, para a gente ter esse olhar treinado, a gente tem que começar primeiro do nosso círculo de amigos, dos nossos contatos, certo? Então, não há problema da pessoa dizer assim, olha, eu tô precisando desabafar, você pode me ouvir? Ok. Agora, saiba ouvir sem julgamento, não dar opinião sobre o sofrimento da pessoa, nem dizer o que é que ela deve ou não deve fazer, e se disponha a acompanhá-la a um serviço onde ela possa procurar ajuda profissional. Sim. E aí, quem coloca suas redes à disposição, ter consciência dos seus próprios limites. Sim. Porque quando você se coloca à disposição para ouvir, a demanda chega. E aí agora eu tô falando como a estagiária. Quando a gente tá lá no serviço, que a gente tá pra ouvir, que a gente diz, olha, eu tô aqui pra te ouvir, a demanda chega, e o que chega não é bonito. Ah, com certeza. Porque o que a gente ouve são coisas que muitas das vezes a gente não tem preparo. Então, o primeiro caso que eu atendi, né, que eu fiz acolhimento, foi o meu primeiro caso no estágio que eu fiz acompanhamento individual. Nossa. Foi de uma criança que foi molestada. Caralho. E que, em virtude disso, desenvolveu questões relacionadas à alimentação. Nossa. O primeiro caso. Nossa. Aí o segundo caso foi de violência contra a mulher. Nossa. Então, assim, as coisas chegam. E nem sempre você tá preparado pra lidar com aquilo que vai chegar pra você. Então, às vezes vai chegar alguém e vai dizer assim, olha, eu não tô bem. E aí, quando a pessoa vai te contar por que ela não tá bem, é um negócio, assim, tão grande que você não sabe. Porque uma coisa é a pessoa chegar pra você e dizer, olha, eu não tô bem, eu tô desempregado e eu tô passando dificuldade em casa. Isso é uma coisa que é difícil, mas que, teoricamente, a gente consegue lidar. A gente consegue fazer esse manejo. Outra coisa é alguém dizer assim, olha, eu não tô bem porque eu sou menor de idade e eu moro com o meu tio e o meu tio está me abusando sexualmente. E eu contei para os meus pais e os meus pais não acreditam em mim. Será que a gente tá preparado para lidar com algo desse tipo chegando pra gente? É. E se você não tiver preparado e a pessoa te contar isso, como é que você faz? O que é que você vai fazer com isso que você recebeu? Entende? Então, essa é uma preocupação por parte dos próprios profissionais, de pessoas que são voluntárias para ouvir, né? De saber, ó, esteja preparado para ouvir coisas que vão ser extremamente chocantes e que você não vai poder se chocar. Uhum. Né? Você vai ter que ouvir, acolher aquela demanda e dizer assim, olha, se você quiser denunciar, eu vou com você. Se você quiser procurar ajuda, eu recomendo que procure. Vamos juntos, eu sei onde é que fica o serviço de psicologia mais próximo, eu sei onde é que fica a delegacia mais próxima, eu sei onde é que fica o CRAS mais próximo, o CREAS, sabe? É esse tipo de coisa que é o nosso papel enquanto sociedade. Mas aí você acha melhor, tipo assim, não estimular as pessoas a ficarem abertas a outras pessoas desabafarem? Ou você acha, tipo assim, que as pessoas que estão abertas a receberem esses desabafos têm que estar preparadas, sabe? Eu acho que quem se disponibiliza tem que deixar claro pra quem está se disponibilizando. Ah, entendi. Porque a gente fala de um acompanhamento muito próximo, né? Eu tô falando de dizer assim, olha, é alguém que eu moro próximo o suficiente para eu passar na casa dessa pessoa e ir com ela no consultório onde ela vai fazer a terapia. Uhum. É esse tipo de disponibilização. De acompanhamento, né? De acompanhamento. É próximo, é uma coisa que você não consegue fazer com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, por exemplo. Uhum. Você não consegue dar conta de acompanhar duas, três pessoas porque você tem outras coisas para fazer. Oh, é muito claro, assim. Então, digamos que a Mari esteja com sofrimento intenso. E aí eu digo, ó, Mari, eu tô à disposição e tal com você. E aí, pra eu garantir que você vai estar engajada no seu tratamento, Mari, eu vou passar na sua casa porque eu vou com você. Toda vez que você for pra terapia, eu vou junto. É abraçar mesmo, né? É abraçar mesmo, entendeu? É próximo, é vínculo. Porque o que é fator de proteção ao suicídio? É vínculo, é rede de apoio. Esse é o conceito de rede de apoio, entendeu? De mostrar. E essa questão que você coloca sobre o limite, eu acho que é importante a pessoa que está querendo fazer um trabalho desse tipo, ou até só querendo colocar DM à disposição, ela tem que ter muita noção dessa questão de limite, gente. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou fazer um serviço desse, eu vou ajudar quem, pelo amor de Deus? Na minha situação, a pessoa vai acabar ela me ajudando aí para o hospital toda hora, sabe? Eu coloquei um caso extremo, sou eu. Mas vamos fazer o inverso. Digamos que a Ciana resolva me ajudar. Uhum. Aqui do lado. Ciana é minha amiga. Mora aqui na rua, praticamente a um quarteirão da minha casa. Uhum. E eu tenho plena consciência, por exemplo, que a Ciana não tem capacidade de executar essa função. Uhum. Sabe, se fosse o meu caso. Eu imagino na situação de hoje, se eu fosse colocar uma carga dessa, por exemplo, para a Ciana. Gente, como que Ciana acompanha a minha vida, pelo amor de Deus? Sabe, se eu passar mal, se acontecer qualquer coisa comigo, a pessoa for fazer isso, ela tem que ter muita consciência do tamanho da responsabilidade que ela está tomando na mão. Não é só dizer assim, eu estou aqui, você me manda umas DM, eu te respondo, e amanhã eu sigo minha vida e você segue a sua. Gente, é muita responsabilidade. Eu, sinceramente, vou ser sincero, eu não tenho coragem de tomar uma responsabilidade desse tamanho. Eu já faço logo direto, ajudo, fulano, procuro um especialista. Eu acho que a disposição das pessoas parte daquele princípio assim, olha, você tá, às vezes, angustiado ali, querendo falar, desabafar no primeiro momento, eu tô aqui pra te ouvir, mas vamos procurar ajuda, eu vou com você, assim, eu sei que eu tô sendo idealista de pensar que todas as pessoas pensam dessa forma e todas as pessoas agirão dessa forma, mas eu acho que colocar à disposição as DM é nesse sentido, olha, às vezes eu não conheço a pessoa, e aí, às vezes, eu tô numa situação complicada, difícil, eu não tenho ninguém próximo de mim, tô sozinha em casa. Moro numa cidade sozinha, minha família mora longe de mim, tô longe dos meus amigos. Aí, eu encontro na internet pessoas que, pra mim, às vezes, acabo criando um laço com essa pessoa. Então, eu crio um vínculo e falo, olha, me escuta. A pessoa escuta e fala, oh, tudo bem, eu vou te escutar no primeiro momento, mas eu não tenho habilidade para te ajudar como proceder daqui pra frente. Hoje, eu vou te ouvir sem julgamentos, eu vou apenas te ouvir e você pode procurar um especialista. Eu acho que essa seria a melhor forma, talvez, né, Dani? Sim, com certeza. Você agora descreveu o cenário ideal que agrada a todo mundo e que realmente ajuda. Uhum. Né? E o principal, gente, o principal de tudo, conheçam os seus limites. Isso é pra tudo, vale pra tudo. Então, se você vai ouvir o sofrimento de outra pessoa, saiba até onde você aguenta escutar. Porque existem coisas que podem servir de gatilho para você, por exemplo. Uhum. Então, se eu sou uma pessoa que eu tive muitos problemas relacionados a, sei lá, a minha... digamos que eu tenha um caso de uma doença neurodegenerativa na família e isso foi causador de muito sofrimento para mim. Eu não tenho condições de ouvir alguém que está passando pela mesma situação, porque eu vou me afetar e isso pode piorar o meu estado. Certo, você vai lembrar disso. Agora, se eu passei por isso, mas eu consigo lidar com isso bem e eu consigo ajudar no sentido de dizer, poxa, eu já passei por isso, então eu posso ajudar porque eu sei o que era que eu queria ouvir naquela época, né? Uhum. Eu sei algumas coisas que podem ser úteis, aí é diferente. Então, o autoconhecimento é fundamental. Gente, esteja consciente dos seus limites, de tudo. Não tem problema nenhum você não dar conta. E você falar assim, não, ó, você vai, entendo sua dor e tal, mas eu não posso com isso, gente. Não, não tem problema, porque se você for acabar forçando e ouvindo uma coisa que desperta um gatilho em você... acho que talvez piora a situação, né? Que ainda não é uma pessoa que tá com um problema, vai virar duas. E então você tem que saber lidar com isso. Tipo, se respeitem, gente, por favor. Exato. E se você gosta de ajudar e tem interesse, seja voluntário no CVV, eles oferecem treinamento. Então, se é uma coisa que você gosta de fazer, que você realmente se realiza fazendo, entre em contato com a galera do CVV e diz, olha, eu quero ser voluntário, como é que faz? Eu quero receber o treinamento para ser voluntário e tudo mais, né? Vamos se disponibilizar também nesse sentido, né? Para ser voluntário qualificado, digamos isso, assim. Isso, melhor ainda, né? É. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Dani, eu vou fazer uma pergunta besta aqui, tá? Que algumas não pessoas... existe pergunta besta. Pois é, algumas pessoas podem não saber, inclusive eu. É melhor pra gente aqui. Gatilho. O que é o gatilho? Vamos lá, o famoso gatilho. Eu gosto de pensar no gatilho como um interruptor. Uhum. Qual a função do interruptor? Ligar ou desligar alguma coisa, né? Uhum. Exato. O gatilho é basicamente o que liga ou desliga algo. Geralmente o gatilho tá relacionado a ligar alguma coisa. Uhum. Então, digamos que eu seja uma pessoa que eu tenho fobia de determinado animal. E eu realmente tenho, agora estou falando de mim, Daniele. Então, eu ver esse animal é um gatilho para despertar em mim uma crise fóbica. Uhum. Vou começar lá a ter suadeira, vou tremer, vou ter palpitação. Em alguns casos, vou até desmaiar se eu ver esse animal. Nesse caso, o animal é um gatilho. Uhum. Em casos de crises fóbicas mais fortes, só o falar do animal pode ser um gatilho. Uhum. Não sei se ficou claro, mas o gatilho é sempre alguma coisa que pode despertar algo. Uhum. Eu tinha uma professora de inglês que ela tinha gatilho de um bicho específico, não vou falar, porque vai que alguém tem esse gatilho aqui. E aí, na apostila dela de inglês, tinha esse bicho. Ela rasgava a imagem, entregava pros filhos, falava assim, olha aí, vê se tem um animal X, que, uhum, e se tiver, cola alguma coisa em cima, raspa, faz qualquer coisa pra ele não aparecer. Porque se ela visse uma foto, um desenho, ela começava a dar palpitação, ela dava... Olha só, caramba. Fobia mesmo. Pra mim ficou bem claro você explicando agora, porque minha mãe, por exemplo, tem isso com certo animal também. E eu Desculpa interromper, né? Eu falei com animal, mas pode ser com qualquer coisa, gente. Eu entendi o conceito. Uma pessoa que tem, uma pessoa que tem medo de escuro, por exemplo, ela tem um medo muito grande de escuro. Uhum. Só o fato dela saber que tá faltando energia num bairro próximo ao dela, isso pode ser um gatilho pra ela. Uhum. Né? Então, o gatilho é tudo aquilo que se relaciona com o objeto de sofrimento de modo direto ou de modo indireto. Porque às vezes você tem alguns gatilhos indiretos. Então, gatilhos indiretos, eles são bem comuns em transtornos alimentares, por exemplo. Uhum. E aí você tem uma pessoa que apresenta anorexia, e aí essa pessoa é convidada para um happy hour depois do trabalho. E isso pode ser um gatilho indireto para ela, porque o happy hour envolve beber, envolve comer. E isso pode gerar uma situação ansiogênica, porque ela vai ter que recusar comida. E ela tem uma relação problemática com a comida. Então... ela já começa a pensar no isso, problema. Nossa. Isso. Então existem gatilhos que são diretos e existem gatilhos que são indiretos. E que estão muito relacionados à história de vida da pessoa. No caso que eu estava falando de minha mãe, eu descobri o dela. Eu tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos. Quando eu comprei esse bicho de madeira. E eu não entendia por que minha mãe tinha tanto medo daquilo. E eu passei a perseguir minha mãe com aquilo. Assim, gente, minha sensibilidade, que ruindade. Minha sensibilidade de criança endemoniada, né? Possuída pelo capiroto. Eu simplesmente ficava engraçado. A minha mãe, tão desesperada, acuada num canto. Hoje eu me arrependo. Eu lembro disso. Mas me tinha dado dor no coração. Nossa. E ela desespera. O ratinho, você falou. Minha mãe era um ratinho num canto por causa de um bicho de madeira que não era de verdade. Então, uma criança não entender que ela tava com um medo, um pavor, né? Que, não, tipo... o pequeno demônio não entendia aquilo. Assim, entendeu? Então, tadinho, assim. Da tia. Eu entendo isso. Eu, por exemplo, tenho algo parecido com um boleto. Chegou o boleto, dá pavor já. Eu já tô com medo só de falar. Tá. Ai, não fala em boleto, não, que o que é um gatilho indireto pra mim é a palavra bolsa. Porque eu sou bolsista na faculdade e esse mês, tadinha, a bolsa, eita, da gente atrasou demais. Era pra ter saído no começo do mês, até o dia 5. Uhum. Saiu antes de ontem. Eita, nossa. Cassiana vivia essa vida até pouco tempo, né, Si? Isso, vivi muito esse dilema também. Esse é bem palpitação. Frustrante. Essa palpitação, essa angústia. Mas... você perde o sono, fica preocupado. O problema da gente ganhar do governo é que a gente não sabe em quem bater, né? Nem com quem gritar. Rapaz, faz que nem eu, grita com todo mundo. Melhor errar pelo excesso do que pela falta. Mas tem que ser, gente. Ó, e com relação à temática, né, da prevenção do suicídio, uhum, é também você sair gritando pra todo mundo. Você não sabe onde pedir ajuda, não tem ideia de onde pedir ajuda. Vai no hospital. Tô pensando, não sei pra onde é que eu vou. Chega no hospital e diz: olha, eu tô pensando isso, isso, isso, isso, isso. E eu não sei aonde procurar ajuda. que eles te direcionam. Vai no postinho de saúde do teu bairro. Eu sempre vou falar do postinho de saúde, porque eu sou estagiária de um postinho de saúde. Então vai no postinho. E o postinho, ele é a base do atendimento, né, da atenção à saúde, é o postinho. Então, tem um postinho de saúde, você chega lá e diz, olha, eu tô passando por um sofrimento mental intenso, eu tô sentindo algumas coisas, eu queria saber como é que eu faço para conseguir atendimento com psicólogo. Uhum. E aí a pessoa que tá lá vai te dizer, ó, você vai em tal lugar, ou então aqui tem, ou aqui não tem, mas marca por aqui e você vai ser encaminhado para lugar tal. É. Então, você tem internet aí à sua disposição, você pode pesquisar, né? Onde pedir ajuda? Eu tô sofrendo, onde pedir ajuda, certo? Por isso que é melhor sair gritando para todo mundo do que não gritar para ninguém. Quando eu tava fazendo faculdade, eu tava, nos últimos semestres, eu precisava arrumar estágio na administração, né, e eu não tava conseguindo, tipo assim, já tinha feito muitas entrevistas, não tinha dado certo, o único emprego que me chamou era um estágio que não era estágio, era tipo exploração mesmo, e verdade. E qual não é, né? É, não, mas era tipo um call center, sabe? Tipo, o que que eu ia aplicar coisas de administração que eu tinha que ligar pros outros cobrando, tipo, não era um estágio, e aí entrei em desespero, comecei a chorar, e aí eu chorei, fui, tomei um banho e continuava chorando, tipo, não me acalmava, sabe? Aí eu peguei a internet, coloquei o telefone da faculdade, que eu morava do lado, e peguei o número da secretaria, assim, sabe? Tipo, do bloco de atendimento do aluno. E aí eu liguei lá e falei assim, olha, eu preciso de atendimento psicológico, o que eu faço? Chorando, né? E aí a moça falou que no mesmo dia ia iniciar o atendimento, era por ordem de chegada, que começava tipo 1h da tarde. Aí isso era tipo 11h30, sabe? Troquei de roupa e fui lá pra porta do negócio pra garantir que eu fosse atendida, né? E aí eu passei por uma avaliação que tem isso. Quando tem faculdades, imagina, de psicologia, deve ter isso, né? Sim, sim. E aí eu passei por uma avaliação, a moça foi super educada comigo, super atenciosa. Ela falou que tinha, porque eu estava passando o desespero que eu estava passando, por mais desesperador que estava, é bem comum para alunos, né? Quando estão no final da faculdade. E não vê perspectivas, né? Tipo, no primeiro momento. Aí você começa a pensar muitas coisas, ansiedades. E aí ela me passou formas de ir atrás de profissionais com atendimentos sociais ou mesmo atendimentos gratuitos. E aí foi aí que eu encontrei a minha psicóloga, que eu carrego ela no meu coração, apesar dela não estar mais perto de mim. E foi aí que eu iniciei o trabalho mesmo de acompanhamento. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Acho que a gente pode aproveitar o gancho e trazer essa parte que estava mais no finalzinho para agora, então. Uhum. E dizer como é que você pode procurar ajuda, né? Por favor. Porque, assim, é importante que não só as pessoas que estão sofrendo saibam, mas também você, querido ouvinte, que tá de boinha aí, né? Tá de boa, está suave. É importante que você saiba também onde procurar ajuda, porque se alguém chegar para você dizendo que tá precisando de ajuda que não sabe onde procurar, você sabe e pode indicar. Uhum. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, né? Ou então abre o bloco de notas do celular, né? Faz, sei lá, enfim, coloca isso em algum lugar, porque isso é importante. Você pode buscar ajuda em postos de saúde, e aí é como eu falei, né? Vai depender da estrutura de cada postinho tem sua equipe e funciona de um jeitinho diferente. Então, o postinho, ele é o local onde você vai pegar a informação. É aquela pessoa com coletinho do posso ajudar quando você tá no banco, sabe? Uhum. Pronto. O posto de saúde faz aquela função. É o posso ajudar. Então você chega lá e você pergunta, ó, eu tô querendo atendimento psicológico. como é que eu faço? Vocês têm aqui? Vocês têm em outro lugar? Como é que pega encaminhamento? Né? E aí, dois possíveis encaminhamentos são via equipe do NASF, que é onde eu sou estagiária, né? O NASF é uma equipe multiprofissional que dá apoio aos postos de saúde. Algumas equipes do NASF contam com psicólogos que fazem um acompanhamento de curta duração. Outra possibilidade é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, só que a entrada no CAPS é via encaminhamento, então procura saber no CAPS da tua cidade como é que é o encaminhamento, né? Porque é um serviço que é gerido municipalmente, então cada cidade vai ter os seus mecanismos de entrada, mas você pode chegar lá no CAPS e perguntar, né? Olha, eu preciso de atendimento psicológico, como é que eu faço para vir para cá? Então, eles te dão toda a informação que você precisar. Sim. Os serviços, eles sempre estão de portas abertas para informar. Sim. Assim, primeiro de tudo, né? Eles sempre vão te dar informação. Eles nunca vão te negar a informação. Outra forma também é nas faculdades de psicologia. Toda e qualquer faculdade de psicologia tem um serviço de clínica e escola a ele vinculado. Então, você pode ir até lá e fazer a triagem, né? Que é uma entrevista breve que você faz, geralmente com um estagiário, que ele vai fazer a escuta do que é o teu problema, do porquê você está procurando o serviço. E a sua ficha de triagem fica lá numa fila, porque geralmente são locais onde tem fila de espera. Então, a classificação é feita por nível de urgência. Então, se você for fazer essa triagem, procura ser o mais aberto possível. Eu sei que é difícil a gente chegar para alguém que a gente nunca viu na vida e se despir emocionalmente na frente de uma pessoa, né? Porque o processo de triagem, ele nada mais é do que você ficar nu, simbolicamente, na frente de alguém que você nunca viu. Mas tenta ser o mais aberto possível para que tua classificação de risco seja o mais próximo da realidade possível. Porque às vezes você vai no serviço e você não consegue se abrir com quem tá lá. Aí você é considerado de baixa urgência, quando na verdade você é super urgente. Né? Mas, outra forma também, os atendimentos sociais em clínicas particulares. Né? Algumas clínicas têm profissionais que atendem a baixo custo ou a preço simbólico. Então, não tem outro jeito de saber. É só indo lá na clínica e perguntar, né? E tem também atendimento via plano de saúde. Se você tiver plano de saúde, se você tiver condições de pagar para um profissional, procura uma clínica, paga para um profissional. Geralmente, os profissionais, eles fazem uns pacotes mensais em que o preço fica um pouco mais acessível, né? Em vez de você pagar por sessão, você paga por mês. Então, existem possibilidades. Os serviços, eles costumam ser cheios, mas é importante que vocês procurem, né? É, mas assim, como é uma rede de apoio, se você chegar para uma clínica profissional e falar assim, ah, eu queria, né, numa cota social, não tenho dinheiro e tal, se a pessoa não tiver condição de te dar um desconto maior, ela vai te indicar para outras clínicas que isso pode talvez te ajudar. Então, é importante, né, que você dê esse primeiro passo de ir em algum lugar perguntar, que se talvez não tiver uma vaga ali, tem uma vaga em outro, e é uma rede que se comunica, que pode, né, tá proporcionando isso, essa vaga, esse atendimento. Isso. E em caso de emergência, porque aí a gente tá falando de uma pessoa que tá sofrendo, mas que ela tá, digamos assim, estável para ir procurar o serviço, né? Sim. Você tá sofrendo e tal, mas você não tá em crise. Mas no caso de você tá em crise, né? Deu a crise, você tá lá, e isso vale não só para pessoas que estão com ideações suicidas, mas também para outros tipos de crise, né? Deu crise de ansiedade, deu crise fóbica, deu crise de mania no transtorno bipolar. Tô em crise, o que é que eu faço? Se você tiver em acompanhamento terapêutico, liga pro teu terapeuta. Se você não tiver em acompanhamento terapêutico, liga pro CVV 188. Porque o CVV, ele é para atendimento emergencial, certo? O CVV, ele não substitui terapia. O CVV é para aquela hora que você precisa de ajuda e já tá todas as clínicas fechadas. É, você não tem um terapeuta para ligar. Ou não você conseguiu não contactar ninguém. O seu terapeuta, né? Isso, você, é aquele momento que você não tem ninguém para contactar e você está num momento de urgência. Aí você liga. E é importante destacar isso porque o serviço ele anda bem sobrecarregado, principalmente agora em setembro. Então tá tendo muito congestionamento de linha. E aí é algo que a gente precisa frisar. Só liga se for emergência, gente. Sério. Assim, a gente sabe que pra gente que tá sofrendo, às vezes é emergência. Mas você, no fundo, você sabe classificar quando é emergência e quando não é, né? Então, quando é demanda emergencial, aí você liga. Mas se não for demanda emergencial, né? Procura serviços. E mesmo sendo demanda emergencial também, né? Depois que passar a crise, procure serviços de atendimento. Legal. Então, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar assim, gente, que assim, uma coisa que muita gente não sabe é que o SUS, ele fornece muito, por exemplo, atendimento psicológico, ele fornece concomitante com outros atendimentos também. Uhum. Meu caso, por exemplo, eu faço hemodiálise, eu tenho um acompanhamento psicólogo lá na clínica, certo? Às vezes, várias vezes que eu estava no hospital, por exemplo, eu tive acompanhamento psicológico. Você pode estar no hospital, estar internado, estar passando por uma situação. Eu estou frisando essa situação porque é uma situação que ficou muito comum para mim, por exemplo. Você está numa situação em que você está triste, está baqueado. No próprio hospital tem psicólogo. Você pode pedir para chamar, para conversar. Isso. Está numa situação que você está passando, está tendo um atendimento médico já, né, por alguma situação, você pode pedir ao seu médico para recomendar o psicólogo. Pode conversar com ele e ele te encaminha. Entendeu? Então, a gente tem muito mais chances de ser atendido e às vezes a gente nem sabe disso. Então, o que eu ia falar é isso. Nessas situações, procura, cara. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. A gente tá falando aqui sobre o suicídio e tal, e aí tem os sinais, né, que levam a pessoa a tentar terminar com o sofrimento dela, né, terminar com a dor. E aí, eu até tava conversando com a minha prima esses dias, e ela falou assim, olha, a pessoa que tá deprimida, às vezes ela tem depressão. E aí eu queria tentar esclarecer aqui, porque a gente confunde que estar com depressão é o mesmo que estar deprimido. E isso é válido mesmo, Dani? Ai, gente, eu estou me sentindo assim, muito celebridade sendo entrevistada por você. Estou achando maravilhoso, inclusive. Super está alimentando minha autoestima. Ai, que coisa boa. Mas assim, existe essa diferença entre estar deprimido e ter depressão. Uhum. Estar deprimido pode acontecer por vários motivos. Você pode estar deprimido por tanta coisa. Ou, minha gente, uma situação passageira? É, eu tô deprimida porque eu tava olhando minha agenda aqui, que eu tenho pra fazer semana que vem. E é tanta coisa, tanta coisa, e eu só queria me deitar e tomar uma água de coco, mas não vai rolar. E pra praia, estendeu suas pernas. É, não, pra praia não, eu tô toda vermelha, que eu tomei sol hoje no estágio, aí tô toda vermelha, quer praia não. Quero rede. E água de coco. Sombra e água fresca. É, na sombra. Pois é. E eu fico deprimida. Ou então, vamos lá. Tomei aquele fora daquele boyzinho. Aquele mesmo. O xodó, né? Eu gosto de chamar de xodó. Xodó é muito mais bonito que crush, gente. É. Vamos implementar isso aí. É, pois é. Levei um fora do xodó. Tava tudo dando certo. Pensei que a gente ia casar, ter 3 filhos. E o xodó me deu um fora. Uhum. Aí no dia seguinte o xodó aparece com outra menina. Aí tô eu como? Deprimida, chorando, né? Triste, pensando que ninguém me quer. Pensando que homem nenhum no mundo vai me querer, que não existe homem nenhum no mundo melhor do que o xodó. Isso é estar deprimido. Ou então, fui demitido do emprego, não tenho perspectiva de pra onde é que eu vou agora, né? Ou perdi um ente querido. Isso são situações que a gente fica triste, a gente fica deprimido. O humor deprimido nada mais é que um estado de humor normal de qualquer pessoa saudável. É o ficar triste. Todo mundo fica triste. No caso do xodó, já não sinto mais nem nada. Ah, Maria, que... já calejou. O coração aqui já tá vazio, já não sinto mais nem nada. Não tem coração mais, né? Pra isso, não. Credo. Eu já, nesse ponto, eu já tô que nem o ratinho, lá no cantinho, assim, não, já acabou, não tem mais nada, não. Pois é. Isso é o estar deprimido, né? Eu listei uma série de situações que são super comuns na vida cotidiana. Uhum. Né? Então, se você não tem, por exemplo, habilidades sociais no campo da conquista, por exemplo, o negócio do xodó vai acontecer com frequência. Eu. Então, você vai viver deprimido porque tá levando fora, aí leva fora em cima de fora, fora em cima de fora, e passa muito tempo deprimido, passa muito tempo triste e acha que tá com depressão. Pode ser que esteja? Pode. Porque essa falta de habilidade social, de saber conduzir um relacionamento, pode esconder outros fatores. Então pode ser um sinal de alerta. Mas assim, qual é a principal diferença entre o ficar deprimido e o estar com depressão? A frequência, gente. O ficar deprimido, você fica deprimido hoje, amanhã, depois, e depois passa. A depressão não passa. A depressão tem um controle. É que nem diabetes, tem controle. Então, você está deprimido, você é uma série de condições que você apresenta em um período de tempo relativamente longo. O que diferencia principalmente é a falta de vontade de fazer coisas que você gosta. Então, eu, Dani, adoro dançar forró. E aí, eu tô num estado depressivo, eu estou com depressão, e eu não quero nem dançar forró. Eu não quero mais fazer as coisas que me dão prazer. Eu perdi o prazer pelas coisas que eu gosto. Entendi. Eu perdi o prazer de tomar aquele sorvete delicioso e eu não quero mais. E só de pensar em tomar o sorvete eu ficar ainda mais deprimido. Porque eu não tenho mais prazer em tomar aquele sorvete. Então, há uma diferença, né? E geralmente, para o transtorno mental, né, a depressão, você não consegue localizar uma única causa. Para um episódio deprimido, para um humor deprimido, para uma tristeza, você consegue precisar uma causa. Você sabe uma causa exata de por que você está triste. Ou uma ou várias, mas você sabe identificar. Geralmente a depressão é um conjunto de fatores que vai se desenvolvendo ao longo da vida do indivíduo, que ele não consegue fazer simplesmente uma listinha e dizer que ele é depressivo por A, B e C. É tanta coisa que vai se acumulando ao longo da vida dele que não tem como ele fazer algo tão fechadinho. E aí, quando você tá triste, você sabe dizer por que você tá triste. Entendi. Você diz, eu tô triste porque eu levei um fora, e aí, além de eu ter levado um fora, eu tomei um banho de chuva na rua. Aí, depois que eu tomei o banho de chuva e cheguei em casa, tava faltando luz. E eu não pude nem tomar um banho morno e tava frio e ainda tive que tomar um banho gelado porque acabou o gás. E ainda fiquei doente, né? É uma série de coisas que você consegue listar. Entendi. E a gente poderia falar que a depressão, ela tá relacionada com um desequilíbrio químico-cerebral da pessoa, né? Outras causa genética, doença, problemas graves de autoestima que a pessoa está passando por um período muito grande e vai desencadeando essa vontade de não fazer nada, a vontade de não tomar o sorvetinho lá na praça, a vontade de não querer mais dançar o forrozinho. Seria a falta de vontade. A depressão, ela persiste, enquanto que estar deprimido é uma situação considerada normal. Passageira. É uma tristeza que passa, é isso? É, isso. É bem isso. A questão do desequilíbrio químico é um pouco complicada da gente falar, porque assim, não é que a pessoa com depressão, ela tem um desequilíbrio químico, ela desenvolve a depressão. Não, é uma série de fatores contextuais, né? São da vida daquela pessoa que fazem com que ela não tenha tantas descargas de dopamina e de serotonina. É um contexto, né? Por isso que é importante não só tomar medicação, mas fazer terapia. Porque a medicação, ela mexe nos neurotransmissores, mas não trabalha as causas. Então, só tomar medicação não vai adiantar, né? É importante fazer a terapia também, porque a terapia vai trabalhar os motivos que levaram você a estar naquela situação. E aí, quando a gente fala de desequilíbrio químico, não é que o estado deprimido é um desequilíbrio químico. As alterações são muito semelhantes a uma pessoa triste. Uma pessoa triste, ela vai ter uma baixa na dopamina e na serotonina, da mesma forma que uma pessoa depressiva. A diferença está nos níveis. Que numa pessoa com depressão, os níveis de dopamina e serotonina são muito mais baixos, né? E além disso, né, desses níveis, eles persistem por muito tempo. Então, o que vai diferenciar mesmo assim é a questão do tempo que você passa com aquilo, e que uma coisa é permanente, né? Você vai ter dias que você vai estar melhor e vai ter dias que você vai ter uma recaída, e outra coisa é passageira. Certo. Você tá triste porque você levou um fora do xodó, mas depois você arruma um outro xodó. Na depressão, você não vai simplesmente estar triste por causa de uma coisa só, que você pode simplesmente interferir naquilo, mudar e parar de ficar triste. Né? Você vai ter um manejo para você aprender a lidar com suas crises depressivas, entender quais são os gatilhos para suas crises depressivas, como ter um contexto de vida mais prazeroso, né? Mais um contexto de vida mais saudável, mais prazeroso, mais divertido, com mais lazer, um contexto que seja menos aversivo e que tenha menos chance de ter gatilhos. Interessante. Gente, vocês me cortam, viu? Porque se deixar, eu vou falando. Não, mas tá ótimo. E quem gosta de falar de psicologia tá aqui. Não, é um assunto tão delicado. Eu imagino que os meninos também, a gente tá andando mais quietinho, com medo de falar besteira, né? Então... Ah, não, mas falar besteira eu corrijo, não preocupa não. Que bom. Medo de falar besteira eu não tenho tanto. Eu acho que vocês já devem perceber isso em minha vida, né? Mas eu falo assim, besteira tranquilamente. Eu tenho medo de eu começar a falar uma besteira e de repente chorar. Também não tem problema. A gente tá aqui pra acolher. Estamos aqui entre amigos, John. É. Eu sei, mas... Assim, dado o contexto geral de minha vida, né? Gente, como é difícil a gente colocar sentimento pra fora. Opa. Isso é uma coisa que a gente tem, a pessoa, principalmente quem está no sofrimento, tem que entender que tem que fazer. Eu já passei por, sei lá, anos de terapia, porque eu faço até por causa do acompanhamento da diálise, e mesmo para mim, ainda é difícil colocar sentimento para fora, principalmente no que diz respeito ao próprio sofrimento. É o ficar nu na frente de outra pessoa, né? Olha, só vou fazer um parênteses aqui, tá? Me desculpa, mas eu quero xingar o pessoal de podcast. E do Miçangas. Porque vocês acabaram de colocar um gatilho maldito na minha cabeça. Credo. Porque agora, toda vez que alguém fala de ficar nu na frente dos outros, a primeira coisa que me vem à minha cabeça é o Marcelo Guaxinim. Rapa porra! Rapa porra! Beijo, Guaxa, que eu ouvi esse quê. Beijo, Guaxa, mas vai pra porra vocês. Bom, eu acho que fica com essa imagem mental mais leve no cast, né? Do Guaxa nu. E a gente pode encerrar, não? É melhor mesmo. É bom nem encerrar pra cima. Vamos encerrar pra cima. Vamos mostrar que dá assim, que dá pra rir em meio ao sofrimento. Evita pensar no guaxa pessoa e pensa no guaxinim animal, que aí facilita a imagem mental. Substitui uma imagem mental por outra. Dani, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter falado muito sobre esse assunto tão delicado. Aonde a gente te encontra nas redes sociais, e não só nas redes sociais, a gente ouve a sua linda voz. Nossa, obrigada. Desse jeito eu vou querer voltar mais vezes aqui, sendo tão bem recebida. Eu agradeço demais o convite. Eu fiquei super empolgada quando você me chamou pra gravar, Mari, porque... eu sou ouvinte assídua do Mileniados, né, do Marinadas também. Então, eu me empolgo bastante ouvindo vocês, apesar de não mandar feedbacks, eu sou um péssimo ouvinte, porque eu não mando feedbacks. Sem problema, sem problema. Puxar a sua orelha. Gente, enfim, tô dando feedback agora. Pra quem quiser me achar, né, tem um texto meu falando sobre Setembro Amarelo e sobre prevenção ao suicídio lá no portal Deviante. Depois eu posso até mandar o link pra vocês colocarem na postagem. Foi um texto Por que favor. Eu publiquei ano passado. Gravei também um spin de notícias sobre. E vocês podem me achar lá no portal Deviante. Como eu digo no meu Twitter, eu estudo as pessoas, escrevo uns trem e gravo uns negócios. Então, eu estudo as pessoas aqui na UFAL. Tô no finalzinho do curso. Escrevo uns trem lá no portal Deviante. E gravo uns negócios no SciCast, no Spin de Notícias. E também falo umas groselhas lá no Los Chicos. Ô, Vudu, você que talvez não lembre, os Los Chicos é aquele podcast que lá no CCXP, um dos participantes estava falando com o microfone, foi falar e de repente o microfone deu uma voadora assim pra frente, sabe? Caiu. Lembra disso? Tipo, um minuto de que eles subiram, o cara foi se apresentar, eu não sei quem era, tipo, não, reconhecer voz e cara. Foi o Raul que derrubou. Aí, de repente, tipo assim, o microfone, flap, aí ele ainda deu umas, tentou pegar, sabe, aquela cena, tipo, pá, pá, pá, e tá no chão. Né? Foi. Fizeram um gif disso, ficou hilário, gente. Foi, aí agora eu fui pra lá, vejam só como é a vida, não é mesmo? Agora estou lá, conversando as groselhas também. Que bom, que bom. Vudu, onde você está também? Olha, quanto tempo? De vez em quando vocês continuam me achando no Mileniados, é óbvio. Mas também podem me achar no Twitter, no Vudu Reverso. Uhum. No Twitch, agora eu tô começando a fazer live também. No twitch.com/VuduReverso. E no Facebook, pode procurar como José Naldo Matos. Se quiserem conversar, bater papo, tretar, falar de política, a gente treta, conversa na boa. Só não chega de voadora, que senão bloqueia mesmo. Chega com jeitinho, com carinho. Eita, gente, eu nem falei minhas redes sociais, que era tanto jabá pra fazer que... Fale suas redes sociais, não tem problema. Gente, se vocês quiserem me achar, é @baianadan em todas as redes sociais. E não me adicionando no Facebook, porque eu só adiciono gente que eu conheço, viu? Só adiciono família, os parentes lá distante, a tia Cotinha. É. Mas aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, pode mandar mensagem no Twitter ou então no Instagram, que a gente conversa. Mas e aí, Ciana, e você? Qual a sua arroba? E onde a gente te encontra? A minha arroba em todas as redes sociais é @CianaGLima. Facinho de achar. Estou à disposição para conversar, receber feedback do Mileniados, conversar um monte de trem também. E é isso. A Ciana é nossa editora, então qualquer problema é a culpa dela, tá, gente? Sigam o Mileniados no @Mileniados. Sigam eu, a Roche, também, @EuAmariRibeiro. E todas as redes sociais também. E é isso, gente. Muito obrigada, Dani, pela participação. As portas estão abertas. Por favor, volte sempre para falar potoca também, que é bem legal também. E a gente dá risada. E é isso. Tchau, gente. Obrigada. Hasta la vista, cambada. Tchau, tchau, povo. Um cheiro. Tchau, tchau. Chegamos a mais um final do Mileniados, esse Mileniados mais que especial que a gente fez. Estou eu aqui, eu, a Mari Ribeiro, em todas as arrobas disponíveis, e também com a... Ciana. E vocês acham ela na @CianaGLima. Exato. Você se releva porque ela tá com calor lá e tá meio mole de calor. Tô lesada. Ainda não estamos recebendo, ficamos os ricos, né, em fazer podcast, então não tem como pagar um ar-condicionado pra nossa editora. Exatamente. Mas, Cassiana, se alguém quiser, por um acaso, gostou do Mileniados, ouviu o Mileniados, gostou do que a gente tá fazendo, quiser de alguma forma contribuir, o que que ele faz? Pode ou contribuir pelo Padrim, www.padrim.com.br @mileniados, ou mais fácil ainda, pelo PicPay, que é @mileniados. Fácil, fácil. Se você não tiver o PicPay no seu celular, você está perdendo tempo. Cadastra no PicPay, faz o download na Apple Store ou na Play Store. E o PicPay é maravilhoso, você consegue colocar créditos lá, encaixar conta com os amigos, é uma maneira fácil de ter ali um banco, basicamente, né? Um banco que não é um banco. Dinheiro virtual. É, um dinheiro virtual que é fácil de mexer. E aí, se você quiser, se você tiver interesse, vários podcasts estão no PicPay e você pode procurar a gente lá com @mileniados. É isso? Isso. Então, a gente fez esse podcast, a gente quis, né, se não perder a oportunidade de falar desse tema tão importante que é o Setembro Amarelo. E mesmo estando no finalzinho, tá acabando o setembro, a gente quis correr, terminar a pauta, terminar a edição, a revisão, imagem, tudo e lançar. Então, espero que vocês gostem. Por favor, comentem, post ou dê um feedback pra gente nas nossas redes sociais, porque a gente quer entender se foi legal falar desse tema e da forma como a gente adotou, né? Como a gente quis falar. Porque é um tema delicado, mas que deve ser falado, certo? Sim, certinho. Acho que a gente conseguiu abordar, levar a mensagem que a gente queria, de verdade, com alívio cômico. A gente conseguiu deixar leve o episódio, apesar de ser um assunto tão denso, né? É, vamos ver se vocês também, que estão ouvindo a gente, que nos prestigiam, acham isso que a gente conseguiu, né? Trazer isso mesmo. Se não, vocês avisam a gente também, que aqui a gente sempre tá querendo renovar e melhorar e querer crescer junto com vocês, né? Exato. Mas, Cassiano, estou recebendo aqui uma interferência no nosso sinal. Não sei o que tá acontecendo. Você sabe o que tá acontecendo? Não sei, peraí que eu vou verificar. É, de fato, parece que temos interferências aqui. Vamos ver. Você consegue ver? A primeira interferência que eu peguei aqui, pelo visto, é do nosso último podcast, que foi lançado semana passada, que é sobre faculdade, episódio 1 de faculdade, episódio número 15. Uhum. E aí o Leandro Gomes colocou aqui: olá, povo bonito. Nunca fui um aluno foda. Me esforçava, fazia os trabalhos, estudava, mas as notas eram apenas ok, um pouco acima da média para passar. Na faculdade de ciências contábeis, surpreendentemente, meu desempenho melhorou muito. Nada a ponto de eu poder largar tudo e só aparecer para as provas e trabalhos, mas tinha muito orgulho da minha capacidade de ler, ouvir música, dormir em sala de aula e ainda assim entender e ter alguma facilidade nas matérias. Tenho certeza que os 12 anos entre acabar o ensino médio e iniciar a faculdade contribuíram para melhorar meu aprendizado passivo. Porque antes não era assim, não. Olha o segredo aí. Escolhi, ele colocou entre aspas, o curso pela conveniência, porque é valorizado na empresa onde eu trabalho. Não me apaixonei por ele, mas aprendi bastante, e conhecimento nunca é demais. E no fim, não me arrependi nem quis mudar, e também fiz alguns bons amigos. Penso em voltar algum dia para cursar história, mas não sei se tenho disposição para outro TCC. Mesmo assim, mantenho a ideia nos planos para o futuro. Quem sabe faço como minha mãe, que voltou para a sala de aula depois de 50 anos, só porque queria aprender. Nossa, gente, olha que gracinha. Uhum. E aí ele conclui aqui: a edição tá show, não fica devendo nada, na minha opinião. A única coisa em que eu faria uma ressalva é sobre a música logo antes dos comentários, em que aumenta a baixa do volume e me deixa tonto. Mas isso é um efeito conhecido pra mim e com certeza acontece porque estou caminhando a passos largos para ser um velho chato. Me ignore. Além do mais, eu estava sentado e não ia cair mesmo. Beijos e bem-vindos de volta. Que gracinha. Então, vamos a alguns pontos, né? Como o Leandro colocou aqui, a colocação dele é bem válida, porque muitas pessoas escolhem o curso pela conveniência. Às vezes, sei lá, faz administração porque os pais têm uma empresa e aí essa empresa vai ser passada para ele. Então, muitas pessoas buscam pela conveniência e não por gostar. Alguns conseguem, no meio do caminho, né, aprender a gostar e deixa a conveniência de lado, e outros realmente não conseguem tirar algo positivo dessa faculdade, desse curso escolhido, né? Seria uma boa você deixar para voltar a estudar assim quando estiver mais experiente, quem sabe? Porque acredito que você vai aproveitar melhor, você vai ter só o seu tempo totalmente dedicado para isso. E isso, eu já conversei com pessoas mais velhas que tomaram essa atitude de voltar a estudar depois de estar com a vida feita ou pronta da forma melhor racha, e só tem a dizer coisas boas a respeito. É muito bom voltar a estudar e estar sempre aprendendo. Com relação à edição, muito obrigada pelo seu feedback, Leandro. Como sempre, pontual. A música de fundo, né? Antes dos comentários, ela aumenta e abaixa, porque a música realmente aumenta e abaixa. Eu não coloquei nenhum efeito, não utilizei de nenhum recurso. E é verdade, eu acho que você tá virando um velho chato já, hein? Mas você não caiu, então tá válido. Você vai ouvir o próximo episódio e dar risada disso aqui. Cassiana, você tá vendo outra interferência? Sim, essa é uma interferência curta, mas é uma interferência também bem significativa. É do Felipe Xavier. Ele diz o seguinte: não fiz faculdade, mas foi muito bom escutar essas histórias. Por favor, façam mais episódios. Parabéns pelo trabalho e por proporcionar horas de risadas. Gracinha. Muito obrigada, Felipe. Pode deixar, a gente, como estamos aqui de novo, estamos voltando. E a última interferência que a gente pegou aqui, Cassiana, é do Thiago Gonçalves, que ele falou assim: primeiramente, que cast ótimo. Na época do ensino médio, se havia uma coisa que eu achava um total perda de tempo, era fazer os trabalhos, principalmente em grupo. Por mais que eu quisesse fazer trabalho sério, bem pesquisado, tudo certinho, a grande maioria só copiava e colava, e já estava ok. Isso me deixava puto da vida. Na vida acadêmica, comecei por licenciatura em Ciências Biológicas. No terceiro semestre, larguei para Filosofia. Agora estou cursando Análise e Desenvolvimento de Sistema e AD. E preparando para prestar vestibular de Medicina Veterinária agora no final do ano. Nossa, que coragem, viu? É. Parabéns pela coragem. Parabéns. Quem não sabe, IAD é Ensino à Distância, tá? Tem muitas faculdades que oferecem, tem faculdades públicas que oferecem e particulares também. Vocês podem dar uma pesquisada. Quem tem bastante disciplina, que consegue fazer isso, é bem legal. Tem gente que ainda é preso à rotina de ir na aula e tal, mas aí esse AD é uma opção. E parabéns, Thiago, que é só que a gente pode falar, porque largar a licenciatura, passar para filosofia, fazer análise, desenvolvimento e agora encarar a medicina veterinária, tipo, só sucesso. Boa sorte. Sucesso para você. E a gente promete que vai ter mais e que o segundo e o terceiro, bom, a gente vai continuar abordando essas partes da faculdade que às vezes a gente acaba se estressando. Exatamente. A segunda e a terceira parte vai estar melhor ainda. Vai só melhorando. Porque estaremos completamente inseridos, imersos na faculdade. Não tem jeito de sair. Ou, pegando o exemplo do Thiago, tenha coragem de ver que não é o que quer e largar e partir para outra. Uhum. Não, então é isso. A gente agradece. Espero que vocês gostem do cast sobre Setembro Amarelo. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente, nossas redes sociais. A gente já falou, mas eu vou repetir. É eu, a Mari Ribeiro, e a @mileniados. E a Ciana é @cianagelima. Qualquer coisa que vocês não queiram comentar no post, nossa DM do Mileniados está aberta para feedbacks. Instagram também, a gente tá lá. Mais alguma coisa, sim? Não, é só isso mesmo. Por hoje é só. É, e se você não tiver dinheiro para apoiar a gente, porque a gente totalmente entende que isso acontece, a gente super encoraja vocês a compartilhar a palavra do Mileniados pra frente. Vamos divulgar. Passar o evangelho do Mileniados pra frente. Tocar o coração das pessoas com alegria e entretenimento. É isso que é a proposta. É isso aí, gente. Um beijo grande e tchau. Tchau, tchau.